声。 Sim, dadas as boas-vindas a mais 2 horas de Orelha Extra. Olá, como estão? Fernando Cabrita por aqui na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo. Podcast e tracklist depois em orelhaextra.com. Começamos com, finalmente, a reunião de dois bons velhos amigos, o irlandês Thomas Walsh e também Neil Hann, da Divide Comedy. O primeiro está à frente do projeto Pugwash. Juntos formam estes Duckworth Lewis Method. O álbum é homónimo, saiu precisamente na editora da Divine Comedy, ou melhor, a editora intitulada Divine Comedy. uma editora da saída da cabeça e do trabalho também de Neil Hannon. Porque isso ou The Age of Revolution, também o single apresentação do mesmo álbum, e continuamos ainda por terras de Sua Majestade, a Rainha Isabel II, desta vez com o projeto que foi apresentado por aqui no sábado passado e que recupera a boa tradição da folk britânica, são os Spiro. Tinham rodado dois temas deste álbum intitulado Lightbox do Spiro. Desta vez resolvemos experimentar um outro, este de nome pop. Iniciais da primeira das duas horas de Orelha Extra, emissão 49, Rua Ruki Castrense um canal auditivo suplementar e continuamos ainda com a música tradicional, mas desta vez revista segundo os novos tempos, no projeto português liderado por Jorge Cruz. São os Diabo na Cruz e finalmente cá está o álbum estreia na Flor Caveira, chama-se Virou. Que por aqui somos muito exigentes, talvez em demasia, e estávamos à espera de melhor deste álbum estreia Virou para os Diabo na Cruz. Não é que seja um mau disco, longe disso, para nós é o melhor disco juntamente com o de João Coração de música portuguesa para este 2009. Também ainda não dedicámos o tempo de audição merecido ao álbum, mas de qualquer forma por aqui ficou um dos temas que às primeiras audições mais nos cativou, é o 11º, precisamente aquele que encerra o disco, chama-se Bom Tempo, os Diabo na Cruz e os Diabo na Cruz de, na Flor Caveira com este Virou. E de regresso também uma dupla nova-iorquina que já nos tinha feito tilintar os tímpanos há uns bons tempos atrás. Desta vez o novo disco sai na ESP Disc. São os Taliban, o projeto de Kevin Chi e Matthew Mottel. E o álbum novo chama-se Boogie in the Breeze Blocks Taliban. Holy fuck! Oh, that's... I'll tell you what, it feels great to be here at Good Bob Blue Monday in Brooklyn, New York, in Bushwick. And a lot of you took the JMZ to get out here, and I'll tell you what, that JMZ will take you all the way deeper to Brooklyn. Who gives a fuck? Queens? Shit. My nipples is hard. Deixem enganar por estes sons mais acessíveis. Há por aqui outros muito mais desafiadores no álbum novo para os Taliban, Boogie in the Breeze Blocks, o tema que por aqui estreámos do referido álbum. E para não espantar logo a clientela, foi Slap Your Boots On, Oysters Await. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18, get out! Get the point. Good. And now? Bend over. Y'all ready for this? Get it down. Get it down. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. duplo de São Francisco Girls. E atenção que não são duas raparigas, sim dois rapazes. O longa duração intitula-se precisamente Album e deve esta vez por aqui ficou Laura. Orelha Extra com Fernando Cabrita, 107.9 na Rádio Universidade de Coimbra, 102.7 na Rádio Universitária do Algarve e finalmente no Baixo Alentejo, a Rádio Castrense em 93, todas elas no bom velho FM. E para escutar a seguir, uma banda que já há bastante tempo que não temos notícias deles, mais ou menos há 2 anos ou 1 ano e qualquer coisa, são os New Amsterdam. Recuperamos por aqui o disco de 2008, At the Foot of My Rival. Thank you. o belo disco estreia para a britânica Bad Jeans Houghton, acompanhada pelos Hooves of Destiny, o disco saído na sempre muito recomendável Static Caravan Records. É o EP de título Hot Toast Volume 1 e desta vez ouvimos Cruel Francis. Anteriormente, a recuperação do álbum de 2008, At the Foot of My Rival, para os The New Amsterdams, o tema Wait. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. We'll be right back. Mais uma banda de rock lo-fi e bastante boa, vêm do Canadá, chamam-se Dead Ghosts. O álbum intitula-se simplesmente Live e deve ter sido isso mesmo, gravado ao vivo, porque ficaram The Girl Across the Street e Messed Up, os Dead Ghosts. E os seguintes já nem merecem qualquer apresentação, tão bem como a carreira que já tem 15 álbuns editados, já toda a gente deveria saber quem são The Mountain Goats. Heavy laden, made for the chapel with some spray paint for all the things we'd held in secret. Lord, lift up these lifeless bones, light cascading through the windows, all the rainbows, heavy tones. He has fixed his sign in the sky. He has raised me from the pit and set me high. Left that place in ruin, drunk on the spirit and high on fumes. Checked into a red roof and stayed up for several hours and then slept like infants in the burning fuselage of my days. Let my mouth be ever fresh with praise. He has fixed his sign in the sky. He has raised me from the pit and set me high. Each morning new, each day shot through with all the sharp small shards of shrapnel that seemed to burst out of me anew. Head down toward Kansas, we will get there when we get there, don't you worry. Feel bad about the things we do along the way, but not really that bad. The frozen air. Lord, send me a mechanic if I'm not beyond repair. He has fixed his sign in the sky. He has raised me from the pit and he will set me high. Life of the World to Come, John Darnielle e seus comparsas, sempre sob a designação de Mountain Goats, é o seu último trabalho na 4AD. O tema desta vez foi Sounds. I can't do it anymore. excelente disco para Jay Retard na Matador, é o seu segundo, se não nos falha a memória, solo, depois da aventura de Lost Sounds, que já demos por aqui a conhecer há umas emissões atrás. Chama-se Watch Me Fall, ficou Can't Do It Anymore, e agora algo substancialmente diferente. Brownout. We'll be right back. menos de um quarto de hora até ao final desta primeira hora de Orelha Extra, emissão 49 no ar através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, da última no Baixo Alentejo, via também o streaming direto de cada uma delas, RUC.pt, RUA.pt e RadioCastrense.net. Recuperamos ainda o projeto do jovem Jason Robert Quiver, os Paper Cuts, é o seu último trabalho, com a data deste ano, 2009, You Can Have What You Want, e o tema A Dictator's Lament. Anteriormente, também por aqui, tivemos os Brownout, de Águilas and Cobras, e desta vez soou Slinky. It's time. Tired of life, we're born. sensational, wild and inspirational. As últimas da primeira parte da Orelha Extra, com o regresso para The End Tanks. O álbum novo chama-se Here's the Tender Coming e o tema rodado foi Lucky Gilchrist. E para o fim, os Wild Beasts de Two Dancers, The Fun Powder Plot. sweat in the sand. Any rival who goes for a girl's will be left thumb soaking in terror and bereft of a coffin bearers. He crewed a day bar for boot ballet, equally elegant and ugly. I was as thrilled as I was appalled, caught in him in fisty coffin walls. Now I'm not saying the lads always deserve a grin, and I'm not saying the girls are worth the fines I'm paying, which is Bruce bought in a bob of boots, which is Bruce clowning round in cahoots, which is Bruce looking for shops to loot, which is Bruce hoping to have a hoot. Aceito de novo as boas-vindas deste canal auditivo suplementar, vulgo Orelha Extra, conduzido por Fernando Cabrita, através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo. É a segunda e última hora que por aqui estamos, hoje, sempre ao sábado. Podcast em www.orelhaextra.com. E começamos com mais um excelente trabalho que marca o regresso dos canadianos de Mo Serene Republic, o tema Heavens to Purgatory, incluído em The Mo Serene Republic and the Ever Expanding Universe. Pieces e Ocean in the Way, dois temas retirados do excelente último trabalho para os Dinosaur Jr. Farm. E continua por aqui o périplo de grandes discos deste ano. Este é um dos nossos favoritos, este o que roda a seguir, Get Color, o Zelth. Tão bem dois temas, Dead Plus e Heat Flash. Thank you. representatives. Can't you see how that the land looks? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Ai, tchanamo solo fo, que dizer perante a excelência desta grande música, um dos maiores do Mali, Basiku Koyate, de regresso, o seu segundo álbum, novamente acompanhado pela Ngoni Ba, chama-se I Speak Fula, estreou por aqui com Musso for Our Women. Orelha Extra na RUC, Rua e Castrense, segunda e última hora da emissão 49, e vamos continuar com a recuperação que já fazemos de há uns sábados a esta parte, mais propriamente há quatro, inclusive. Desta vez, o álbum, ou melhor, a compilação de 1991, Friends, Fiends and Fronds, e dois temas que de lá vamos ouvir, Copanitza e Linda Linda Ak, ya Linda, ya Linda, os Three Mustafa's Three. لوبش قلت البابوت لا تقم كوبش محبة دمشي قتل لوبش قلت البابوت لا تقم كوبش كما يفات قال له يدات كما يفات قال له يدات هم قرين مات مش شكات انها بكينا فهم حمينا يا لين a coward. Nossos discos favoritos de há dois anos atrás, North Star Deserter, de Vic Chesnut, esse grande cantautor que na altura colaborou com a Silver Mount Zion Orchestra e que volta a acontecer agora novamente o mesmo no novo álbum do senhor, que tem como título At The Cut e traz também como ajuda na produção Guy Picciotto dos Fugazi, como tinha acontecido nesse tal North Star Deserter. Vic Chesnut de regresso em grande forma e também com essa malta canadiana da Constellation a ajudá-lo, porque ficou o tema inicial do novo At The Cut, Coward. E vamos continuar também com uma bela surpresa que tivemos a semana passada, uns norte-americanos que dão pelo nome de Jail, e este seu álbum chama-se There's No Sky, Oh My My. Pardon late, I've been sincere as a man. Fantásticos estes norte-americanos de nome Jail, o álbum There's No Sky, Oh My My, por aqui soaram Beggar Sincere e Always Wrong. E o que dizer de Willie Vlodden e os seus Richmond Fontaine, a não ser coisas boas? É o último We Used to Think the Freeway Sounded Like a River. I was going to the Yukon Lounge, started hanging out with this girl there. Said her and her husband had busted up. She said she wasn't used to drinking, but I could tell she was. One night we drove to the Oak Park Apartments. She lived on the third floor. Oh, it must have been around 4 a.m. when all our clothes dropped to the floor. She was on top of me when I saw her kid staring at me. Man, I didn't know she had a kid, but I didn't know she had a kid. Please, I ain't like that. Oh, I ain't like that. I ain't gonna be like that. Show up to the house in a van. And another always greased his hair back with Vaseline. And the guy who was a redhead always hanged me off the deck by my feet. And then there was that guy who was in the military. Make my mom cry. Please, I ain't like that. Oh, I ain't gonna be like that. Oh, I ain't like that. I Trabalho para Richmond Fontaine, We Used to Think the Freeway Sounded Like a River, The Boyfriends. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. Extra a aproximar-se a passos largos do final de mais 2 horas através da Ruca Rua e Castrense. São os russos de Moscovo Ussi, um U3S e um Y. O álbum é homónimo, saído na editora que tem como nome Raig, e desta vez o tema foi Cams. Cops are my slaves. Temos tempo ainda para voltar de novo aos Spoon e ao seu último EP, saído na Merge, chama-se Got Nothing, e ao que circula por aí, as notícias que recentemente nos chegaram dizem que os Spoon vão editar novo disco no início de 2010. Entretanto, roda por aqui o tema-título, Got Nothing. Gostamos de interromper o Spoon, mas fica mesmo o nosso tchau. Descuidámos com o relógio, não pensámos que já era tão tarde, no final de mais 2 horas de Orelha Extra. Fica bem, até ao próximo sábado. Podcast em orelhaextra.com. Thank you.